olho pela janela pra ver se eu te vejo por aí. Lembro que fechei a porta e não saí. Os dias andam passando tão lento sem você tá aqui. E te vejo em toda música que eu coloco pra ouvir. E em todo filme de romance que eu for assistir. Sou como uma criança desejando tudo que eu nem vi. É que às vezes se prefere o sofrimento à paixão. Por isso temos escolhas pra tomar uma decisão, né? Que dói mais cura, nem sei mais o que eu sinto. Se é paixão, amizade, se é amor ou tudo junto. E que loucura, e é tudo tão explícito. Amar é loucura, guardada e acumulada na alegria, na amargura. Vivo intensamente como se não desejasse mais parar. Talvez tudo ou nada eu tenho que aceitar. Demonstração ao sentir o olhar perspicaz. Pra não ter que ouvir falar, poderia ter sido mais. Não tô distante, tô junto como agulha e lã. Quero que seja minha amanhã, meu amanhã. E o bordo do céu em cima da montanha. Não te encontrei, mas me achei na esperança que me acompanha. Deixa estar. Começo devagar. Hoje acordei pensando em tudo que faltou te falar. Das que faltou nós dançar. Que falta faz quando cê não tá. Nessa sala, essa casa não é mais lá. Algumas coisas insistem em ficar. Tipo, teu cheiro, teu toque, teu jeito de olhar. Ou um pequeno gesto seu que ninguém repara. Guardo tipo foto pra poder sempre lembrá-la. A vida é tão louca, tudo muda do nada. Me sinto embriagada vendo tudo girar. Sei que o destino foi generoso em me dar a chance de te encontrar. E ficarmos a sós. Assim que der, juro, vou te buscar. Até lá, houve essa aqui que eu fiz só pra você lembrar nós. Deixa estar.